Ah, o Jackpot toca uma música agora. O Panicoto absorveu a energia solar e cada vez ficou maior. Versão do Brasil. Por que está fazendo isso? Alguma bomba?